Estou recebendo no estúdio o Henrique Brites, ele que é responsável pelo setor comercial ali na empresa Skydive Foz, que faz passeios, né, de paraquedas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Vamos falar aí sobre a atividade que acontece neste fim de semana, né? Vai ter ali uma atividade comemorativa. Gostaria que você explicasse certinho ali, porque inclusive um dos motivos da comemoração é que chegou uma nova aeronave para saltos aqui na nossa cidade. Exatamente, estamos muito animados com a nova aeronave. Ela é um Cessna, modelo 206, e ela foi personalizada com um desenho de um dragão, então o nome dela é Dragon, e a gente vai estar operando com essa aeronave, que é excelente para o número de visitantes que a gente recebe, o número de atletas, e esse fim de semana a gente vai apresentá-la para a cidade. E inclusive existe, né, uma previsão aí com relação ao tempo, porque até, né, isso é algo que a gente conversava aqui fora do ar, porque a questão dos saltos, ela envolve justamente a meteorologia. Inicialmente vocês estão programando para sábado, mas pode ser que de repente altere para domingo? Exatamente, a gente está esperando até o meio-dia do dia de hoje para definir se nós alteramos para o domingo. A previsão para o domingo ela está melhor com relação ao sol e tal, a visibilidade. Não que vá chover no sábado, a previsão diz que não chove, mas a previsão do domingo está melhor. Então, pode ser que a gente altere do sábado para o domingo. E a intenção é reunir atletas, né? Reunir paraquedistas ali, enfim, para um evento aqui na nossa cidade, também para arrecadar aí, donativos para uma entidade de Foz do Iguaçu? Exatamente. A Skydive Foz ela vem trabalhando na área do paraquedismo aqui em Foz desde 2013. E alguns eventos acontecem para reunir atletas. Esses eventos são chamados de bugs. Então, cada bug tem um nome. Esse bug, particularmente, vai ser chamado de Bug Dragon, devido à aeronave. E nós vamos ter várias atividades nesse evento. Por exemplo, vamos ter pula-pula para as crianças, vamos ter a presença da choperia local Hope Shop, vai estar com um chope artesanal, vai estar o pessoal do Costilha, hambúrgueres, então, e também vamos ter o DJ Beto, e provavelmente também o DJ Penaio. Então vai ser uma atividade durante todo o dia, começando desde manhã. Ah, também temos a presença da Honda com test drive da nova scooter. Então convido a todos aí a prestigiar o evento. Terá um custo de R$15 a entrada e parte desse valor será doado para o Lar dos Velhinhos. Nós entendemos que essa conquista não foi apenas... A gente não conseguiu essa conquista sozinhos. Toda a cidade está envolvida e a gente quer comemorar com todo mundo. E se a gente puder destinar parte dessa vitória à cidade, é esse o intuito. E a Skydive Foz, ela está localizada ali na região próxima ao Porto Belo, onde é que fica? Exatamente, ela está entre a Itaipu Binacional e o Templo Budista, para a gente se localizar assim mais na parte norte da cidade, na Estância Hércules, numa pista particular, e nós estamos operando ali. E eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre as atividades com paraquedas, porque, por exemplo, nesse evento agora vocês vão reunir atletas, mas aquela pessoa que nunca saltou de paraquedas antes, que tem aquela curiosidade de saber como é, vocês oferecem essa possibilidade de saltos ali acompanhados, enfim, como é que funciona o serviço? Ok, Guilherme, a Skydive Foz, ela é um atrativo turístico, ela é uma escola, mas passou a ser um atrativo turístico, um foco no salto duplo de paraquedas, ou seja, não é necessário que as pessoas tenham experiência prévia para poder saltar de paraquedas. A operação é bem simples, as pessoas interessadas em saltar vão agendar um horário para que a gente possa saber como é que está a questão do clima, para saber também a disponibilidade de vagas dentro da aeronave. Essa aeronave ela tem capacidade de levar 6 pessoas, ou seja, 3 instrutores e 3 visitantes, 3 atletas, 3 pessoas interessadas em fazer o salto. Então, depois que a pessoa chega lá, ela é apresentada para o instrutor vai equipá-la com um macaquinho e tal, com um equipamento de segurança, eles vão pegar a aeronave, e vão fazer um sobrevoo panorâmico pela cidade de 20 minutos. Esse sobrevoo é maravilhoso, onde a gente tem uma vista única e espetacular da nossa cidade, vendo o que é, em especial, Itaipu, o Rio Paraná, Ponte da Amizade, a Ilha Acaraí, Marco das Três Fronteiras. As cataratas a gente também consegue ver, mas como a distância é grande, a gente vê ela parcialmente. E aí, depois dos 20 minutos panorâmico, de voo panorâmico, a gente chega a uma altura de 3 quilômetros. E aí é o momento do vamos ver. É a hora H. É a hora H. Abre a porta da aeronave, entra um ventinho um pouco mais geladinho, e aí a gente salta. Tem 30 segundos de queda livre, chegando a uma velocidade de 220 km por hora. Uma sensação de voar, uma sensação única. É indescritível, o Guilherme, falar essa sensação especial da queda livre. Aí abre o paraquedas e nós temos mais 7 minutos com o paraquedas aberto até aterrissar no mesmo ponto de onde a gente partiu. E eu conheço uma pessoa que fez justamente o salto ali com vocês, só que o que, que a pessoa fez? Ela saiu de casa, né, e não disse para ninguém aonde ia. Ela só disse, eu vou sair, daqui a pouco eu tô de volta. E aí, na volta que contou, olha, eu fui lá, fiz o salto de paraquedas, tá aqui, ó, foto e vídeo já. Que legal. Por que não contou? Com certeza. Mas por que não contou antes? Porque senão jamais, né, tipo, a mãe, o pessoal ali falaria, não, mas você tá maluca, vai pular, enfim. Mas aí vale a pena a gente ressaltar isso, né? É uma experiência eletrizante em termos de adrenalina, mas com relação à segurança, tem super todo seguro, um protocolo, tem... Enfim, várias regras que vocês acompanham, né? Eu vou parafrasear aqui o Jim Rohn, né? Que diz que a vida, você a partir do momento que nasce, já começa a ser arriscado, né? Você vai tomar banho, é arriscado. Tomar banho, atravessar a rua, ir para o trabalho, é arriscado. Então, eu acho que a gente tem que vencer esses limites que muitas vezes são paradigmas que a gente tem, bloqueios na nossa vida, que a gente poderia experimentar emoções, sensações, sentimentos únicos se a gente conseguir vencer esses bloqueios. E com certeza eu afirmo aqui que ninguém vai sair dessa vida vivo. Então a gente só vive uma vez. E recomendo o Skydive Foz, os saltos de paraquedas para você que tem interesse em provar algo novo. Então, nesse fim de semana tem um evento ali em que vocês, né, vão estar apresentando um pouquinho dos serviços, né, mostrando para a comunidade também como funciona. Quem está nos ouvindo agora e quer saber outras informações, né, na internet, né, como é que faz para ter informações sobre a Skydive Foz? Nós temos o canal, o nosso próprio site, skydivefoz.com. O Facebook também é bastante ativo. A gente tem no Instagram também. E o nosso WhatsApp, que é o canal mais rápido e fácil de acesso. Que o telefone, posso passar o telefone? Por favor. É o 999-16-0162. 999-16-0162. Conversei aqui, portanto, com o Henrique Brits, ele que é responsável pelo setor comercial ali na Skydive Foz, falando aí sobre esse evento que vai ter no fim de semana e também sobre essa opção, né, de saltos de paraquedas turísticos aqui, né, na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.